mais estão no chão. Mas minha mente se rebelou pro outro grau de atuação. Me desconecto todo aspecto, meu intelecto tenta compreender esse retrospecto. O trem partiu e entre os passageiros estava meus problemas, angústias e temores no assento da janela, me dando um adeus com lenço. Não tem consenso, eu nunca fui intenso. Melhor assim, por isso nunca me apeguei. Quando preciso me afastei, cerrei e me perdoei. Eles não contam como lutamos, nós não julgamos, mas santos não somos. Intervenções do mal revelam que sou bom, que não estou mais cego, que vieram aqui para me atrapalhar. Porém eu creio no poder do som, a tropa do inimigo vai cair quando a nossa boca louvar. Cuidado menino com a caça que se põe ao meio dos seus manjares. Experimente se a safra for azeda, cuspa desse vinho, não hidratamos a cobiça. Resolver o meu destino não seria fácil assim, lá em cima Deus cuida de mim. Me encontro com os pés no chão, nessa fração de segundos decolo pra minha exaustão. Nessa altura onde fui parar, se tu me encontrar, cuide de mim, amém. Me ame um pouco mais, por favor, ao invés de me tratar como um homem invisível que procura a si mesmo nesse lote. Eu permaneço forte, a estação está vazia, qual destino vou seguir? A noite se cala, parceiro, e agora eu tenho que partir. E o trem parte comigo, eu não sei pra onde vou, mas sei onde fiquei e lá estou. Um dia me reencontro nessa vida, pois tenho muito o que dizer pra mim. Ha! E o trem parte comigo, eu não sei pra onde vou, mas sei onde fiquei e lá estou. Um dia me reencontro nessa vida, pois tenho muito o que dizer pra mim. O trem das sete é o último, sem volta. Meu pergaminho sagrado me certifica do horário. Burramente ainda vago pelas ruas, me enxona, me madruga, não me deixa andar ao ponto. Da consciência ao declínio, inicio a jornada. No inferno piso, não me identifico. O eclipse toma a superfície, apetite da carne me mata no apocalipse. A voz de dentro grita, me acorda na aurora. O prazer me negará e a paz interna voltará. No mundo fica os que não for bem-aventurado. Senhor, toma as dores de quem não me entende as flores. Provadores, os horrores, degustou-me os sabores. Imitadores, só compõe em fim de sentir odores. E o trem passará cantando louvores. Morrer por dentro será não ver os meus amores. A noite é fria, cruel, viciante. Faz o jogo astral e torna a mente uma amante. A noção é básica, o erro é gritante. A terra fica ardida a cada instante. Na sua estante, qual é o prêmio eterno? Só tenho pecado se o meu ego me deixa mais cego. A terra só decreta, quem domina interpreta. Na frente do pai, quem sussurra se curva. Diabólico tratamento, no fim da tarde impera. Na terra, o sol nascente é o fim da guerra. Aos que venderam os bilhetes do nascer não vão seguir. Eu só sei que eu não saio comigo daqui.